O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Mais uma vez, estamos aqui para falarmos da ciência da psicossociopatologia, que estuda as causas, a prevenção e o tratamento das doenças psíquicas, orgânicas e sociais, e a sua inter-relação, porque nós vivemos num organismo energético unificado, nós vivemos num universo em ressonância. Então, nós não podemos estudar o ser humano desligado da natureza, da sociedade e vice-versa. E Kep, psicanalista, filósofo e cientista social, desenvolveu uma ciência única, que é a ciência trilógica e que estuda a psicossociopatologia. Inclusive, gostaria de convidar os nossos ouvintes a se informarem melhor de como você pode se tornar um agente de transformação social usando a consciência como instrumento, sendo um terapeuta psicossocial. Não é um psicanalista, não é um psicoterapeuta. É um trabalho mais amplo, em certo sentido, e muito profundo para aplicação em todas as áreas de atividade do ser humano. No trabalho, nos hospitais, nas escolas, nos clubes de desportos, nas igrejas, na família. Enfim, é uma ciência que é para ser vivida e aplicada em tudo o que nós fazemos, para a gente tentar melhorar um pouquinho a nossa qualidade de vida, a nossa saúde e o futuro do nosso planeta. A ciência da psicossociopatologia vai ser a ciência primordial do terceiro milênio, se é que nós queremos ter um terceiro milênio nesta humanidade da Terra. Dr. Kep. Ah, deixa eu dar o telefone, né, Dr. Kep? 3032-3616 é o telefone da CITA, 3032-3616, telefone da Escola Norberto Kep, onde vocês poderão se informar a respeito de psicoterapia, psicanálise individual e de grupo, os nossos livros, os nossos vídeos terapêuticos, os nossos cassetes, as nossas gravações, enfim, todos os nossos cursos, as escolas terapêuticas Millennium, onde vocês poderão se informar a respeito da ciência trilógica de Norberto Kep. www.trilogiaanalitica.org é o nosso site. No nosso trabalho, né? É bem diferente do que a maior parte das pessoas fazem naquilo que chamam de aconselhamento. Por exemplo, eu tenho um cliente, ele perguntou para mim, mas o que eu posso fazer agora para ter uma vida melhor, inclusive para ganhar mais, né? Deve haver um meio de eu fazer para conseguir não só ganhar mais, mas ter uma vida mais feliz com a família, ter uma vida mais feliz no próprio trabalho. Então eu falei para ele, mas o importante é o senhor verificar por que o senhor não é feliz, ou porque não foi feliz até agora. Então o nosso trabalho não é para dar para a pessoa os meios de ele conseguir algo, mas mostrar por que é que ele não conseguiu. Porque as nossas descobertas se baseiam no seguinte: todo o bem, toda a verdade, toda até mesmo a estética, né? Quer dizer, tudo que um indivíduo tem de bom foi dado, inclusive, pela criação dele. Pelo nascimento, ele recebeu toda a sanidade que uma pessoa pode ter. Então, se pela criação, né, ele recebeu todo o bem que ele poderia ter, por que ele não tem, né? Então, nós temos que partir daí que não é que o ser humano vai evoluindo pouco a pouco, então hoje ele tem um certo nível de conhecimentos, amanhã ele vai ter mais, e no trabalho também a mesma coisa. Agora ele pode trabalhar até 10%, amanhã vai trabalhar 20%, 30%, 40%, não é assim? Então, quando a pessoa vem fazer análise, a gente tem que se basear nessa descoberta, que é da metafísica trilógica, né, que eu fiz. Por que é que a pessoa, recebendo tudo, recebendo toda uma estrutura universal, de, inclusive dos conhecimentos, né, do que tem que fazer na vida, a pessoa não usa isso e não tem isso na vida? Então aí entra a questão que muitas religiões falaram, principalmente o cristianismo, chamado assim a questão da inveja, e que o Freud, numa certa época da vida, ele começou a perceber nas pessoas mais doentes que a inveja era muito evidente. Então, nós podemos fazer uma espécie de triângulo, assim, um triângulo infernal, né? Que a pessoa, quando é muito criança, ela tem a inveja, assim, de um modo não muito doloso, quer dizer, que não prejudica muito. E além da inveja, ela tem também aquilo que a gente chama de narcisismo. Então, depois da inveja, o narcisismo é um fator assim que na criança até é aceitável, mas se o adulto conservar o narcisismo, esse narcisismo então faz o quê na pessoa, né? Tem uma lenda do Narciso. Narciso era um indivíduo que se achava tão bonito, era um indivíduo encantado por ele mesmo, um indivíduo apaixonado por ele mesmo, e que ele se olhou assim no espelho d'água e caiu lá e morreu. Então, o que é o narciso, o narcisismo, na questão psicopatológica? Os senhores podem notar que existem certas pessoas muito fora do mundo. Então, pessoas que, falando alguma coisa sobre o mundo, sobre ele próprio, ele não entende. Então, eu falando com os senhores aqui através da rádio, então, se a pessoa é muito narcisista, ela vai entender em parte, porque o narcisismo é um fechamento que a pessoa faz, não só, né, na questão estética, né, que é mais atinente às pessoas narcisistas nesse sentido, mas principalmente nas questões de conhecimento, nas questões de sentimento. Eu posso até dar um exemplo. Uma moça, até muito bonita, ela é cliente, então ela me falou hoje, mas por que será, né? Porque o noivo dela teve um problema grave e pereceu. Então ela diz, mas por que será? Eu não sou feia, eu tenho um trabalho muito bom, admirado pela empresa que eu tenho. Por que que eu não arranjo novamente o namorado? Mas eu falei, mas a senhora assim procura se interessar, né? Procura, vamos dizer, uma outra pessoa a quem a interesse. Ela disse, não, mas eu espero que apareça um homem que se interesse por mim. Eu falei, então, a senhora fica esperando que alguém a ame. Então, isso é questão do narcisismo. Se a pessoa espera, assim, ser gostada, né? Ser amada pelos outros. E o valor da pessoa, quer dizer, a satisfação na vida, é ela gostar da vida, ela gostar de uma pessoa. Então, se abrir para o mundo, quer dizer, ela, em relação ao mundo, assim, vamos dizer, aceitando, fora de si, assim, colocando mais o centro no mundo, nas outras pessoas. E a pessoa narcisa é aquela que ela coloca o centro nela. Então, isso contribui muito para um fechamento, assim, da inteligência. Então, muita coisa que ela devia saber, ela não sabe. As pessoas, geralmente, que ficam mais em casa, né, que só veem televisão, rádio, então, pessoas que não têm, assim, uma extroversão necessária, são pessoas que não conseguem ser, assim, sociáveis, ter uma vida melhor por causa disso. Então, existe, como eu falei, um triângulo aí meio infernal. O narcisismo é a coisa mais terrível que existe. Então, o indivíduo, como eu falei, né, narciso, é aquele que ele não consulta ninguém para resolver nada. Ele acha, portanto, que ele sabe tudo. Então, ele comete um erro depois do outro. Geralmente é um indivíduo que não tem muita, assim, conversa útil para os outros, que não fala nada que interesse para os outros. Em segundo lugar, é a questão da inveja, né? Pessoa invejosa é aquela que detesta o que os outros têm. Então faz tudo para destruir. De maneira que o narcisismo é um fator, assim, de fechamento que, inclusive, leva a pessoa para as doenças mentais. Inclusive, a questão da inveja. E tem também o fator, assim, da megalomania, né, da teomania, da pessoa se achar grande demais, como se fosse um deus. Então, os senhores podem notar que todo indivíduo que se diz ateu, que não tem religião, que não segue nada da transcendência, é uma pessoa muito pobre na conduta, nas ideias. É uma pessoa que não tem, assim, um desenvolvimento intelectual muito grande. Então, eu tenho um cliente, né, que ele falou para mim essa semana que ele acha que, por exemplo, Cristo foi uma pessoa muito interessante. E ele falou, né, eu sigo mais o budismo. Eu falei, então, mas a questão é que o senhor segue uma filosofia mais do estancamento, uma filosofia narcísica. Porque, afinal de contas, o senhor, não sendo oriental, o senhor não tem, assim, vamos dizer, essa filosofia do oriental de se pôr muito em ação, né? Essa filosofia do oriental de desprezar os sentidos. Agora, nós temos aqui um grupo muito grande de pessoas que querem falar também. Que estão a fim de falar sobre esse aspecto, né, Dr. Kepp? Que todo mundo já tem um aspecto narcísico que já teve que conscientizar, está conscientizando, então tem bons exemplos. Então vamos ver, o primeiro que quer falar sobre qualquer uma dessas questões trilógicas, né? Quem quer falar? Ok, Dr. Kepp, eu sou americana. Eu venho do país mais narcisista que existe. Mas eu sou... isso tem razão. Mas eu sou também a professora de locução e de ator. Então, eu pensei, o que seria um ator terrível, né? Quando a coisa não dá certo, é porque ele é narcisista. Ele quer chamar toda a atenção por ele. Então, quando a gente aprende a ser ator bom, aprende a por toda a atenção na outra pessoa, ou no texto, não na pessoa em si. Então, isso é genial agora, Dr. Kepp, está me ajudando muito, e vai ajudar muito com meus alunos. Eu vou mencionar isso para eles também. Que não é para chamar atenção para si, mas chamar atenção para as palavras do escritor da peça ou do texto que a pessoa está lendo. E fazendo isso, a pessoa vai subir. É um paradoxo. Afinal de contas, né, Suzy, o conhecimento vem de fora, né? Quer dizer, a gente não nasce sabendo tudo agora. Então, se a pessoa é muito narcisa, ela vai achar que ela sabe tudo. Então, não vai comunicar nada assim de importante. Inclusive, né, Dr. Kepp, para ter amor, para ter afeto, isso exige um objeto amado. E se o objeto amado somos só nós mesmos, não existe amor. É um amor voltado para dentro, né? É como os olhos da pessoa, são como esses olhos de demônios que voltam para dentro de si e que não enxergam mais nada fora, no mundo, na beleza do próximo, na bondade do próximo. E a vida fica tão sem graça. É uma outra palavra que pode dizer isso é amor próprio exagerado, né? Isso. A pessoa que tem um amor próprio enorme, que não pode dizer nada que ela não pense, que ela se ofende muito. As florzinhas, né? E essas terapias que incentivam muito a autoestima são um desastre nesse sentido, porque a pessoa já é narcisa. Então, agora o Léo quer falar, né? Gostaria de dar... O povo inglês é narciso? É, bastante também, né, Dr. Kepp? Pelo fato de achar que tem as melhores ideias, né? Mas eu queria dar o exemplo de uma cliente essa semana na análise, porque eu acho que tem relação com a inveja também. Ela estava com enxaqueca e ela disse que tinha sido uma semana excepcional, que o filho dela, o filhinho, né, de 6 anos, tinha ido passar o fim de semana com o pai e estava na piscina. Então ela ligou para ele e o filhinho falava: ai, mãe, fala logo que eu quero vir na piscina brincar. Estava muito feliz, tudo. E ela também vai no trabalho substituir a chefe essa semana. Então ficou com uma super enxaqueca. Então por quê? Porque todo aquele bem acontecendo na vida dela, ela não consegue sair de si mesma e admirar, aceitar aquele bem que não está nela. Então esse fechamento, como o senhor explica, do narcisismo, a pessoa não quer sair de nada que não seja ela mesma, né? Fica nessa doença. Agora vamos ver a Selma que fala. Ô Selma, toda mulher é meio narcisa, não é? É, parece que sim, doutor Kev. A senhora também deve ser, né? Ah, é, com certeza. Agora, o que eu estava pensando aqui, então eu estava fazendo a ligação, lembrando aqui que a mensagem de Cristo é muito essa de oposta, né, ao narcisismo. Porque a verdadeira mensagem cristã é voltar para o próximo, né, para o mundo. Viver em função de ajudar e melhorar o mundo em que vivemos, né? E que é o oposto do narcisismo, né? Então eu vejo que muitas pessoas nessa época do ano sofrem de muita angústia ou depressão. Então precisam perceber que estão fora desse espírito natalino, né? Que é se voltar para fora. Que só assim que a pessoa vai conseguir se sentir bem. Então, a Selma está dizendo que todos vocês que nos ouvem também são narcisos, viu? São narcisistas. Então, isso fica por conta dela. Agora, vamos ver o que o doutor Ademar fala. O senhor deve ser super narciso, né, Ademar? Que então, médico, pelo amor de Deus, né? Então, doutor Kepp, o médico acho que é o cúmulo do narcisismo, né? Porque ele se acha um deus e acha que tem o poder, o dom, né, da cura, né, e do tratamento. Então, quando ele se vê, às vezes, contrariado no seu tipo de conduta, ele fica muito revoltado, porque ele acha que está sempre certo. E eu tava pensando... Quando a gente diz que não tem nada, né? Ele fica louco da vida. É verdade. E eu estava pensando, a causa de existir em tantos conselhos de éticas, né? É por causa desse narcisismo, né? Para exatamente proteger esse narcisismo de cada profissão, para ter que salvaguardar, né, essa ética, entre aspas. Agora vamos ver o que a Luciara fala. A Luciara é uma professora de francês, é uma pedagoga. A senhora acha que o francês na França, né, é um povo narciso? Eu acho, doutor Kepp. Ainda valoriza muito aspectos exteriores, roupas, etc. Mas sabe o que eu estava pensando, doutor Kepp? É sobre o professor. Isso que o Léo falou, que Susan também, se o professor está centrado nele, ele dá um tipo de uma conferência e ele não quer nem saber se estão aprendendo ou não. Já um professor que ele é menos narciso, ele presta atenção, ele faz uma interação com os alunos, o aluno aprende. E quando o professor é narciso, os alunos não aprendem. E sobre essa questão que o senhor falou, que o narcisismo leva a uma doença mental, aqui na Praça Pan-Americana tem um mendigo na rua que ele fez uma coroa de papel na cabeça e fez um manto de plástico, assim, de sacolinha plástica. E ele mandava em todo mundo assim. Então, mostra isso que o senhor está falando, que quanto mais a pessoa é narcisista, mais ela se acha... Não precisa ser assim pela aparência, pelas roupas, né? Quanto mais ela é narcisista, Mas ela fica nela mesma, não é isso? É. Então, se colocando acima de todo mundo. E quanto menos Narcisa, ela ouve mais. Então, segue mais a cabeça dos outros que têm bom senso. Agora, vamos ouvir a Helena Melander. A Helena veio de um dos países mais narcisistas do mundo, né? Acho que sim. A Suécia, né? É, exatamente. Lá o pessoal parou de tanto se amar. Uhum. Mas, felizmente, eu estou aqui no Brasil, ensinando trilogia para os nossos alunos da Millennium. E essa semana eu estava falando com os alunos sobre um capítulo do novo livro da Dra. Cláudia, que se chama De Olho na Saúde, que tem o título assim, Por que os nossos problemas aumentam no Natal? E assim, todos os alunos percebem realmente que no Natal é muita agitação, é muitos, assim, bebida, sensorialismo, né? Muitos acidentes. Eu estava falando com algumas alunas que são enfermeiras, elas falam que essa época do ano elas quase não conseguem sair do hospital, de tanta gente que vem doente, com um monte de problemas, né? E elas falaram até assim que elas sentem como se muita gente vai lá porque eles não têm outra coisa para fazer, né? E que não estão doentes assim, mas aí pensei também essa questão do narcisismo, né? A pessoa vai lá para o hospital para ela, ai, estou doente, ter toda essa, aquela atenção, o tratamento do médico, né? Amam aquela coisa, né? E outra coisa que elas também falaram que essa época tem muito fenômeno de morte cerebral. Muitos casos de morte cerebral por causa de acidentes, de bebida, coisa assim, né? Aí pensei, nossa, é impressionante, né? Como o ser humano vai contra o bem. Essa época que é o mais bonito, que representa o amor, representa Jesus Cristo, aí o ser humano resolve ficar doente e morrer. Então a gente tem que conscientizar isso. Ótimo falar de Cristo, sabe por quê? Eu noto que as pessoas sabem perfeitamente, eu digo, os cristãos, né, aqui do mundo ocidental, e os que também estão no mundo oriental, mas conhecem, né, a Bíblia, conhece Cristo. Eu noto que uma pessoa que não admite, por exemplo, que Cristo também é Deus, ele tem natureza humana e divina, só pode ser uma pessoa muito narcisa. Então ele comprovou, né, que ele é realmente Deus, porque inclusive ele ressuscitou a ele próprio. Imagina se um de nós pode ressuscitar a si mesmo, né? Então, esse poder que ele tinha, os milagres que ele fez, inclusive a morte horrível que ele se sujeitou para salvar a humanidade, a pessoa que é cristã e não admite que ele seja mesmo, tenha a natureza divina, é uma pessoa que só pode ser muito narcisa. É um misto, né, doutor Kepp, de inveja com narcisismo. Narcisismo e inveja são muito ligados, né? Isso, você quer falar alguma coisa sobre esse sentido? Então, porque se eu me adoro como o único Deus do universo, eu vou ter raiva, né? Não vou querer, vou invejar aqueles, os outros que possam brilhar mais do que eu. Esse é o princípio do Narciso, né? Então, tudo que possa ofuscar o meu brilho, eu vou tentar atacar como o Narciso. Então, eu acho isso muito importante, de ver a relação que existe entre todas essas descobertas do senhor. O narcisismo é ligado à inveja, é ligado à teomania. Ah, e é ligado ao pensamento mágico, doutor Kepp, à fantasia. Isso é muito importante. Isso. Aliás, doutor Kepp, eu acho que esse tema do narcisismo com o pensamento mágico é algo que nós devemos retornar na próxima semana, se a gente conseguir lembrar. E se não conseguimos, vocês nos ajudem a lembrar no telefone 3032-3616. 3032-3616, e nós vamos continuar nesse assunto fascinante que é a trilogia analítica de Norberto Kepp. Um maravilhoso Natal para vocês todos, lembrando do narcisismo e da inveja, para não atrapalhar muito a alegria dos outros e a de vocês, a alegria própria. www.trilogiaanalítica.org é o nosso site. Até a semana que vem.